A única coisa que precisa para dançar é se divertir. Eu quero requebrar, vou dançar a valer. Vem também dançar comigo, quero ver. Então chega mais, sai desse sofá, porque já chegou a hora e todo mundo agora vai dançar. Dançar é muito gostoso, seja como for. E eu vou dançar, é contagioso. Dança a vovó e o vovô. Uou. Mexo a cabeça pra cá, depois para lá. E quem entra nessa não quer mais parar. É uma forma tão boa de se divertir. Você dança de manhã, de tarde ou mesmo antes de dormir. Dançar é muito gostoso, seja como for. E eu vou dançar, é contagioso. Dança a vovó e o vovô. Dançar é maravilhoso, seja lá onde for. Dançar é delicioso, seja como for. Dançar é tão gostoso. Dance, seja lá como for. Há maneiras diferentes de se dançar.